Temos em Oliveira do Hospital um pouco de tudo para fazer da Feira do Queijo Serra da Estrela uma grande feira familiar para vir toda a família até Oliveira do Hospital e desfrutar de Oliveira do Hospital. Dizer-vos que das cerca de 300 camas que existem em Oliveira do Hospital em termos de alojamento turístico, a informação que temos é que está quase tudo lotado, mas obviamente o convite reforça-se.